Capítulo 8. Quem dera você fosse meu irmão, amamentado nos seios de minha mãe. Então eu poderia beijá-lo publicamente, e ninguém me criticaria. Eu o levaria ao lar de minha infância, e ali você me ensinaria. Eu lhe daria de beber vinho com especiarias, o néctar de minhas romãs. Seu braço esquerdo estaria sob a minha cabeça, e o direito me abraçaria. Prometam a mulheres de Jerusalém que não despertarão o amor antes do tempo. Quem é essa que vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Despertei você debaixo da macieira onde sua mãe o deu à luz, onde com muitas dores ela o trouxe ao mundo. Coloque-me como selo sobre seu coração, como selo sobre seu braço. Pois o amor é forte como a morte, e o ciúme exigente como a sepultura. O amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, sua oferta seria por completo desprezada. Temos uma irmãzinha, que ainda é jovem demais para ter seios. O que faremos por nossa irmã se alguém a pedir em casamento? Se ela for um muro, nós a protegeremos com uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a fecharemos com uma tranca de cedro. Eu sou um muro, e meus seios são suas torres. Quando meu amado olha para mim, ele se agrada do que vê. Salomão tem um vinhedo em Baal-Ramon, que ele arrenda para lavradores. Cada um lhe paga 1.000 peças de prata para colher os frutos. Quanto ao meu vinhedo, faço dele o que quero, e Salomão não precisa pagar 1.000 peças de prata. Darei, contudo, 200 peças aos que cuidam de seus frutos. Minha querida que mora nos jardins, seus companheiros ouvem atentamente sua voz. Deixe-me ouvi-la também. Venha correndo, meu amado. Seja como a gazela, como o jovem cervo, sobre os montes de especiarias.